A fusão continua. O rap não morreu. O rap tá vivo. Porto Alegre, São Paulo, plantando a paz, fazendo a nossa obrigação. Ainda tem cantor de rap que tem vergonha na cara e só faz a sua obrigação, quer falar de paz, falar de paz. Assim, Cascão, é sempre o mesmo filme. Sociedade iludida, perdida no crime, vendendo droga e dá sem volta. Moleque zica, cheio de revolta. Só pelas notas no giro do ponteiro. Sequestro, assalto, tiro certeiro. 12 horas de tensão, droga, dinheiro na mão. Sempre ligeiro, hoje tem operação. Sem chamar atenção, sempre na humildade. Tô na vitrine, sujeito a trairagem. Sei que existe, sei que tu sabe. O Zé Povinho brinda com aguetagem. Vou na coragem por falta de opção. Viver sem renda, torta solução. Vida de ilusão, traz o tormento. Vida se vão como o passar do vento. Paz é o que eu canto. Que fita louca, Gessé, cê sabe como é. Em Porto Alegre, cochilô não vai ficar em pé. Infelizmente o sistema não quer nem saber quem vai chorar no cemitério quando acontecer. Pra eles, gueto, favela é somente mais um predestinado a morrer nesse paipu. Só que o bagulho desandou, perdeu a direção. O gueto tá usando arma como solução. A diferença é que o gueto não tá nem aí. Moleque novo, assustado, atira pra cair. Já tá ligado que se a viatura encostar um tiroteio contra eles, eles vai forjar. Cê lembra dessa cena que passou lá na TV? Coloca aí no YouTube, dá um replay pra cê ver. É um assalto, playboy, não adianta coçar. O que cês tiraram de nós, nós vem agora buscar. Enquanto nós passa fome, cê joga comida fora. Enquanto nós pede esmola, cê se diverte com bola. Eu nunca tive o carrinho, não sei o que é bicicleta. Você só sabe dizer que o meu povo não presta. Só que agora cresci, mudei a situação. A sua casa invadi, sua vida tá na minha mão. Volta. Volta, eu tô falando. Já era playboy, cê tá pensando que é o ramo. Paz é o que eu canto em todos os quatro cantos. Enquanto o sistema quer pro gueto esse pranto. Fita de mil grau, essa guerra social. É sempre o mesmo filme, só o gueto se dá mal. Paz é o que eu canto em todos os quatro cantos. Enquanto o sistema quer pro gueto esse pranto. Fita de mil grau, essa guerra social. É sempre o mesmo filme, só o gueto se dá mal. Não tá tudo bem se nada tá bom. Quem segue os riscos onde vão? Pá, como fica, mano, zica. Só meus corpos não complica. Caco de vidro na cadeia vira faca. Deixa longe os mente fraca. Oposição atraca, vampira na estaca. Malditos revistam na Praça da Sé. Nós vamos a pé, brigatianos vão voltar de ré. É qual que é Porto Alé, não deixa colar o Zé. Malditos inimigos vão cair na mira e fé. Assim que é, defende o nosso teto. Impõe o respeito, correndo pelo certo. Bandidos estão por perto, o mundo é incerto. Pilantras são insetos, malditas que dispensam feto. E tudo cai aos seus pés. Carro luxo, lixo de Air Max. Não perca e pague mais na roleta do Rolex. Não ignore os humildes, já ouviu os raps. Patifes vivem em apuros. É o escuro, é como ácido que queima os covardes. No gueto os gangsters vão a toda parte. Por onde vão, sabem como é. Durma no barulho e nunca mais se cara em pé. Paz é o que eu canto em todos os quatro cantos. Enquanto o sistema quer pro gueto esse pranto. Fita de mil grau, essa guerra social. É sempre o mesmo filme, só o gueto se dá mal. Fita de mil grau, rolê na serração. Muda o CEP sempre na mesma simulação. Alguém que tropeça, alguém prega pega a peça e quem tá com pressa na pista acelera. Só não pode moscar e nem pense em piscar. A missão é divina, banca forte está. No swing da lua que jamais terá dono. Nós é zica do morro, compromisso malandro. Desfrutando dos planos que só tende a crescer. Nossa firma é família, é também proceder. Pelos que já se foi, pelos que acredita. Por aqueles do gueto que vestiu a camisa. 512 afirma, vida louca no som. Cascão e Zequinha, G7 e Sandrão. Muita paz e amor, paz em todas quebrada. Elemento surpresa, os coringa não para. Paz é o que eu canto em todos os quatro cantos. Enquanto o sistema quer pro gueto esse pranto. Fita de mil grau, essa guerra social. É sempre o mesmo filme, só o gueto se dá mal. Aí, boca braba, na vida são dois caminhos. A escolha certa pode mudar teu destino. Uma estrada é longa, é sofrida, a vida é louca. Só que o suor põe comida na tua boca. Mas a tentação faz pensar mais na outra. Dinheiro no bolso e umas fita louca. As mina pagando um pau, os mano vivendo na tua sombra. Te dá proteção e vários funcionários. A firma é forte, o armamento é pesado. Ser patrão na zona norte não é pra primário. Tem que tá ligado quando os putos enquadro. Tá de cabeça erguida pra ser respeitado. Só tudo na vida tem dois lados, tá ligado? Tá pronto pra viver vendo morrer teus aliados. Sendo preso pelo estado, enjaulado, amontoado. Nós não é bandido, nós é revolucionário. O bang é louco, é nós que tá no enquadro. Porto Alegre, São Paulo, esse é o resultado. Paz é o que eu canto em todos os quatro cantos. Enquanto o sistema quer pro gueto esse pranto. Fita de mil grau, essa guerra social. É sempre o mesmo filme, só o gueto se dá mal. Paz é o que eu canto em todos os quatro cantos. Enquanto o sistema quer pro gueto esse pranto. Fita de mil grau, essa guerra social. É sempre o mesmo filme, só o gueto se dá mal. Não vai pra grupo, malandro. O bagulho aqui é Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, certo? Essa terra tem dono e o respeito vai bem mais além. Pra quem tem e acredita, a voz da periferia ainda existe, amplifica o som, rapaz. Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei. Sítio 12, Rubem Berta, nós que faz a lei.